se passar num bar. Do pé de família que chegou cansado, que cê dança a mesa, que pega o baralho, desce a brilha e te põe a jogar. Corpos cansados, mentes cansadas, a autoestima abalada. Porra, foi longa a jornada, aí o ladrão tá valendo. Olhos atentos nessa jogada, nessa jogada. A carta certa, vitória que lava o ego. Ganador em dívida, nos sente cada vez mais preco. Hoje foi dele ter recebido, fruto de um mês sofrido. Um dinheiro extra no bolso tá valendo. Ter recebido com louvor, o fervor da partida anuncia. Cerveja, o quente, o dono do bata contente. Sinto maldade na mente do perdedor, nos conformou. Com um sabe gravado na testa, puta que eu pariu. Vai virar tragédia, louco. O que era festa, vai virar tragédia. O que era festa do carteado? Joga, canta, pois o jogo da vida não admite brecha. S-U-M-E-M-E-S, agora o boteco treme. A mesa rodeada de loucos, a jogatina tá decente. Trabalhador vira assassino, mas jogada macabro. É tudo bom, se confusa pro horário, desde a madrugada. E filha da puta, sobe o gás, o seu sangue eu quero é mais. Já tô vendo mais uma lápis que tá aqui, já. Cadê os loucos que estavam ao redor? Correram pra longe, vai lotar de cambé. Tem flagrante de monte, vai sujar, vai sujar, vai sujar. Fodeu, oh, vamos quem matou, implorar, pelo amor de Deus. O que que eu fiz? Morreu, não quis, agora é tarde. A merda já foi feita, a merda já foi feita no carteado. Joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. No carteado, joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. Palavras sangrenta pra alguns, na minha quebrada é comum. Se tirar vidas, como se fosse ver TV, se ouve o boom, crack. E a justiça aqui é somente a divina, e nada mais. Periferia, qualquer lugar inexistente, rapaz. Meu Deus, o que estou vendo? Mais uma dona Maria, que chora todo dia. Ao redor as filhas, puta que eu pariu. O rabecão só colou no outro dia. O choro da perda conta a alma de qualquer ser. Não dá pra crer, cês não poupa, queima roupa. Barulhos quebrada louca, chama da terra e tristeza. Outra vez a desgraça, mas o homicídio no bar, motivado pela caixa. Sabe sua mãe, tá tudo bem, ficou sabendo da treta. Mas sabe o maluco no bar, perto do união, liga a cena. Promessas atiradas ao vento, vai vendo. Resultaram em choro e lamento. Até hoje eu me lembro do momento de ira dos meus irmãos. Até quebrar a emoção, cheguei a uma conclusão. Violência, gera violência, sangue e guerra. Lei da favela, é lei da bala. Qualquer coisa que vai pra bala, por droga ou briga, por mim não, por uma jogada manda numa. Jogada armada no carteado, joga carta, pois o jogo da vida não admite brecha. No carteado, joga carta, pois o jogo da vida não admite brecha. No carteado, joga carta, pois o jogo da vida não admite brecha. No carteado, joga carta, pois o jogo da vida não admite brecha. No carteado, joga carta, pois o jogo da vida não admite brecha.